A Lei do Silêncio. Vamos lá. Boa tarde, eu sou o seu vizinho do lado. Vim aqui responder seu recado, pois na noite passada você chamou pela lei do silêncio. Não queria ser incomodado, me desculpe se eu estava errado, e pelo acontecido eu venho por essa pedir paciência. É que a gente tá apaixonado e ninguém pode amar calado. O amor é um grito que a gente extravasa e na hora não pensa. Até onde vai a liberdade? Onde está traçada essa linha? A fronteira da tua vontade termina onde começa a minha. Até onde vai a liberdade? Onde está traçada essa linha? A fronteira da tua vontade termina onde começa a minha. Boa tarde, eu sou o seu vizinho do lado. Vim aqui responder seu recado, pois na noite passada você chamou pela lei do silêncio. Não queria ter incomodado, me desculpe se eu estava errado, e pelo acontecido eu venho por essa pedir paciência. É que a gente tá apaixonado e ninguém pode amar calado. Se o amor é um grito que a gente extravasa e na hora não pensa. Até onde vai a liberdade? Onde está traçada essa linha? A fronteira da tua vontade termina onde começa a minha. Até onde vai a liberdade? Onde está traçada essa linha? A fronteira da tua vontade termina onde começa a minha. A fronteira da tua vontade termina onde começa a minha. Nosso próximo convidado mostrou pro Forró Sacana e pro mundo inteiro, para todo o Brasil, para toda a gente, que há muito tempo a música brasileira não tem fronteiras. A gente pode misturar de tudo com bom gosto, sabendo de onde vem cada coisa. Ele pra gente é um mestre. Cada vez que a gente está junto, a gente aprende um pouquinho com ele. Ele também veio de um grupo, de uma banda de jovens que fez um movimento muito bom na década de 70. Tô falando de meu grande amigo, grande mestre!